Leitigo 9606, informação alfa. 9606, boa noite, chegada a maré, vê se mantém a nível 040. Mare 040. Sou nesse setor que desviou agora? Desviou, abriu na proa 085. Agora já está voando na proa de maio. Perfeito, é muita chuva nesse setor? Sim, nesse setor temos duas células bem isoladas, 5 milhas à nossa esquerda e outra aproximadamente 10 milhas à nossa direita, pela apresentação é só. Ok, obrigado. Nada. Controle Salvador, Juliette Bravo Delta, em condições usuais, agora mantendo 2000, solicita cancelamento, prosseguir para o 97. Modificado agora o Zona 0, Torre 118, 62, um abraço, Araújo, bom descanso, queridão. Boa noite, bom trabalho, Jorjão, tudo de bom. Em Salvador, muito boa noite, é o Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, para prosseguir para o Zona 7, já está autorizado, curva esquerda, reporte final no 7, ok? Sim, reporta na final no 7, Bravo Delta. Solo 10, táxi à direita, Alfa Índia, portão 2, na minha escuta. Alfa Índia, portão 2, na minha escuta, tá, pra esse aí, cruzado. Autorizado, Vasco Vitor 366, desceu 2500, ajuste 10 no meio, autorizado ao final Renato. 366, 2500, está livre o Renato, 6 Delta, check 3, pulso 7, vento 1, 40 graus, vento 2 anais. Baixado e travado, Juliette Bravo Delta. meio da Gol. 10 graus para a esquerda, tá um carocinho. Seguinte, número 06, autorizado. Boa noite, eu vou no 7 no 4. Chegou no 7 no 4, via chegada AMAN 2010, 10 no 5, reporte localizador. Repetiu, via AMAN 2015, 2010, reporte estabilizado, possibilidade de efetuarmos o RNAV. Autorizado, vai ser a Vitor 366, desce até 2500. Serra Vitor 366, 2500, vocês falam que perdemos contato com o centro Recife aqui? 794 vai desviar à direita aqui, aproximadamente na prova 115. Formação bem na prova. Ciente, reporte livre do, da formação 794. Certo. Turn 3170, clear descend to flight level 100. We're clear, down level 100. Like to profile, there is not, that's not approach, that's the 170. Roger, first fly to Sierra Vita 368. 3170, descending to 100. Roger, sir. So, to direct here, fly direct to Sierra Vita 368 and now initially for level 100. Turn 3170. That's right, 70, and this is speed to 250 knots. Flying down 250 knots, turn 3170. Controle Salvador, boa noite, web 6701, formação Alfa. Boa, reduz a velocidade para 2509, é o número 3, desça até 3000 pés. Ajuste em 1015, chegada Mari, 6701. Mari para 3000 pés, reduzindo para 2509, o 1015, 6701. Salvador, time 3100, just to confirm, the heading should be via Vitor 368 or 366. 368-3170. Roger, target 368 and ahead, thank you. Complete a final, RNAV Torre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado, Terá. Torre Salvador, boa noite, boa, 6062, milhas do 372. 6606, livre pouso, cerca 3, vento 1, 30 graus, 5 nós. Ok, tem livre pouso, 3 está baixado, está lá do gol, 606. Clear descent to fly level 040. Quickly level 040, descent to 170. Salvador, boa noite, gol no 805. Boa noite, gol no 805, informe livre dos desvios, desça até o nível de voo 040. Ok, aqui, eu tô entrando no inventário 4-0, mais umas 10 milhas da manhã, quer voltar pro Edmar? Sim, antigo. Após os desvios, voa Itape no 805. Ok, após os desvios, voa Itape, voa no 805. Serra Vitor 366, controle. Sim, tipo. Minha 701 no vetor para espaçamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador, minha 701. Mantenha presente pro limitado pelo localizador, minha 701. Clear flight to Sierra Vitor 366, descend to 2500, to 71015. Roger, Sierra Vitor 366 and down to 500, descend 1015, time to 170. That is copy, Portugal 158. You are clear to Lisbon, flight level 350 via Apolice 50 until Mossoró, and then according to your flight plan route. After takeoff, you turn left to normal departure, Gibbet transition. Squawk 5113, control on the line decimal 35. 714 autorizado a ser uma RENAVE. E a ver se nasceu a RENAVE, voa na 714. A Polisky 50, to Mossoró, then per flight plan. After departure by the left, Momo departure, Jebit, transition, squawking 5113 and for the departure frequency 19935, Portugal 158. Summary, we're approach ready to push and start. We'll cover Portugal 158. Atingir 3000, 6701. Desça 2015, 6701, direita na proa 60, reposte localizador, reduza para velocidade de aproximação, 737 à sua frente, 7 milhas. Ciente, está descendo para 2000 na proa 060, vai reduzir para aproximação, 6701. 714, torre 118, meia dúzia. 714, vai cruzar a Serra Vida 372, tá estabilizado. Ciente, chame a torre 118, meia dúzia. 286. Webjet 6701, autorizado ILS, sem glide, torre 118, meia dúzia. Web 6701. Autorizado ILS, torre 118, meia dúzia. Obrigado, boa noite, 6701. 5 mais. Vivo Pose 1-0, gol 1-7-1-4. Boa noite, Webjet 6701, tá nacional ILS, dá 1-0. Sim, reporte passando externo, 6701. Reporta no externo, 6701. Salvador, boa noite, 3520, informação Alfa, autorização Aracaju, nível 190. Sim, chama o nível Aracaju, vai de qualquer. Guarda, até 3520. Baixada é travada, 6701. Sente 6701, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, 6701. Just confirming, top 3130, clear to start our nav approach. Yes, you're clear, 3170. Olha lá. Destaque à direita. Alfa e Juliette, portão 8, não me escuta. Alfa e Juliette, portão 8, não se escuta, gol 174. Cidade de receptor R9, está fazendo. Autorizado, R9, voo ICR Vitor 366, 202500, 1015, reporte estabilizado. 2500, 1015, comandante estabilizado, vamos na proa do ICR Vitor 366, 1015. Pouso Webjet 6701, levantou no 40 graus, 5 nós. Livre pouso 6701. Power 1806, thank you, have a good night. Good night. Power Tower, with your name, time 2170. 4 miles to Tel Aviv 372. Roger, continue approach and stand by for landing clearance. Roger, stand by for that. solo aos 3000, taxa direita, Alfa e Juliette, portão 4, na minha escuta. A direita, Alfa e Juliette, portão 4, na sua escuta, Mercedes 0. Controle Salvador, boa noite, é o Azul 4062, cruzando 200 para 150. Boa noite, via chegada Mari 2010, 1015, 10 no 5, reporte localizador 4062. 10 no 5 para 2000, via chegada, reportando estabilizado, 4062. Pronta a cópia? Pronta a cópia, 3530. Autorizado Aracaju, nível 190 na Golf 677. Decola com esquerda, saída Puca, Jame, depois Aracaju. Aciona 5192, controle 19.35. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, com a esquerda na Puca, Jame, Aracaju. 5112, o transporte 19.35, autorizado 3530. Correto, chama para o puxa acionar. Camarada, muito obrigado. 1643, informação 1. 43, prossiga. Passando agora 160 para uma centena. Passou a Lagoinha. Tente, no 643, desça até o nível de voo 40. 040, 1643. Fazer sempre o sinal do Renato. Quero guardar a autorização. India, gate 1 in my frequency. Roger, clear taxi by Alpha in India. To gate number 1, remaining of frequency, turn to 170. Salvador, boa noite, boa noite, Delta, Expresso, Delta, Polícia, Delta, RS, 170, baixar travado.